bota a mão, bota a mão no carro. Você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Todo carro você bota a mão e vai logo ficando de quatro. Bota a mão no carro e fica de quatro. Bota a mão no carro. É agora, agora vai, vai, vai, vai, vai. André Cedeiros, o Moral de Ibicoara.